eu canto rap com amor nessas batidas. O rap traz a vida, amor, essas batidas é o que cura a ferida e faz eu viajar. Eu canto rap porque o rap traz a vida, eu canto rap com amor nessas batidas. O rap traz a vida, amor, essas batidas é o que cura a ferida e faz eu viajar. E faz eu viajar. Rap me trouxe a vida, fez eu renascer. Assim como me salvou, pode salvar você. Me fez entender, pensar e compreender que rimar é um dom, palavra tem poder. Com amor essas batidas não tem explicação. Cantar é o combustível que move o coração. É a elevação, sentimento mais puro. Foi como uma mão que me livrou do escuro. Quando não tinha nada, ele me trouxe tudo. Mudou meu presente, me mostrou o futuro. Me fez mais seguro e me manteve em pé. Me ensinou os valores, trouxe de volta a fé. Cura a ferida, me guia, inspiração pro meu dia. Me livra da agonia, até nas noites sombrias. É a trilha sonora, refúgio da mente vazia. É a luz no fim do túnel, é o que me alivia. Corre no sangue, toca meu coração e a mente. Sentimento inexplicável me incentiva a ir à frente. Me trouxe até onde estou, me ensinou a ser quem eu sou. Da vida errada libertou, posso dizer que me salvou. Pra mim minha vida mudou, depois que o rap chegou. Nas batidas me expresso com amor, levo o rap comigo onde for. É o que me faz viajar e ir pra outro lugar. Conhecendo minha raiz, minha forma de pensar. Buscando um mundo novo, onde o amor é mais que o ouro. É a chave do tesouro, meu relógio que desperta, me fazendo levantar. Batalhar pra conquistar, não deixar de sonhar. Conhecendo quem eu sou, pra onde eu tô, pra onde eu vou. Essa luz que me guiou e o caminho me mostrou. Sentimento não acabou e a semente que vingou. Na estrada um corredor, guerreiro lutador. A brisa que se renovou, a essência dos loucos. Fazendo por amor, os pilares se firmou. Traz a vida, amor, essas batidas é o que cura a ferida e faz eu viajar. Eu canto rap porque o rap traz a vida. Eu canto rap com amor nessas batidas. O rap traz a vida, amor, essas batidas é o que cura a ferida e faz eu viajar.